povo da periferia há muito tempo tá abandonado, né, irmão? Enquanto o povo da classe A... Já mete é pegar as polícias e jogar futebol com o... É só você encomendar. Equipe Tele Atlas, o melhor da produção, mané.